Panorama Agrícola para 12 de fevereiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola em noite de lua nova. Nos trabalhos técnicos está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: melhor um vizinho por perto do que um irmão longe. Epagre em Itajaí lança 3 novas cultivares de arroz irrigado. Na entrevista de hoje, confira informações sobre a fruticultura na região de São Joaquim. E no Professor da Terra, acidez do solo e o uso do calcário. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coma feijão todos os dias, se possível, faz muito bem para a sua saúde. Você sabia que a Índia lidera a produção mundial de feijão? Em segundo lugar está o Brasil. É hora das notícias. A Embrapa Suínos e Aves e o Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados no estado de Santa Catarina vão desenvolver projetos em conjunto para aprimorar o controle da produção de suínos no estado. Um dos esforços em parceria é o desenvolvimento de uma metodologia que promova a rastreabilidade dos suínos produzidos em Santa Catarina por meio do DNA. Santa Catarina é hoje o maior exportador de carne suína do Brasil e está investindo em rastreabilidade para dar aos compradores internacionais a certeza da qualidade da sua produção. A ideia é vincular ao DNA de cada animal todo o histórico dele, da granja ao abate. Epagre lança no dia 7 de março, uma quinta-feira, na Estação Experimental de Itajaí, 3 novas cultivares de arroz irrigado. A ideia é disponibilizar para a cadeia produtiva do arroz irrigado essas novas tecnologias, SCS-118 Marx e as cultivares de arroz vermelho, SCS-119 Rubi, e de arroz preto, SCS-120 Onyx. Dia 7 de março, na Estação Experimental da Epagre de Itajaí. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Gilberto Nava, que é gerente da Estação Experimental da Epagre em São Joaquim. O assunto fruticultura e o trabalho de lançamento de novas cultivares de goiaba serrana. Nós estamos trabalhando aí com o lançamento das cultivares de goiaba serrana, né? Mas ainda temos alguns entraves em termos de proteção dessas cultivares, né? Mas que em breve, eu acredito, talvez já no próximo ano, a gente pode fazer oficialmente então a proteção dessas cultivares de goiaba serrana. Qual é a ideia da goiaba serrana, já que ela tem muitos benefícios para a saúde aqui, seja mais uma agregação de valor e renda para o... A ideia é que a gente consiga apresentar, Mauro, para o produtor, hoje principalmente de maçã lá, né? O nosso foco é maçã, né? Mas que tem uma outra alternativa além dessa cultura, né? São Joaquim, a Estação Experimental, tem há um bom tempo, vem trabalhando com uvas, principalmente para vinhos, pera. Temos extrema dificuldade para trabalhar com pera, né? A gente costuma dizer: onde planta maçã, planta pera. A gente viu que não é. A pera é difícil, não tem se tornado uma alternativa para os produtores. Então a ideia é essa: nós apresentar para o produtor, né, na grande maioria pequenos produtores na nossa região, uma nova alternativa, né? Que além da maçã, teve uma frustração que a maçã tivesse uma outra fruta para compensar e agregar valor naquela propriedade. No caso aí, a goiaba serrana. A goiaba serrana. Né? E claro, temos a uva, né? Para vinhos, né? São Joaquim está despontando muito nessa questão de vinhos de altitude. A nossa condição é espetacular. Os produtores estão sofrendo muito ainda com a questão de comercialização. Porque é recente a atividade. 10 anos em vitivinicultura é muito pouco tempo. Mas nesses 10 anos nós tivemos avanços fantásticos. Hoje temos um laboratório excelente de enologia dentro da estação, que vai dar suporte ao setor de produção de vinhos. Temos produtos de excelente qualidade, vinhos excelentes, mas que ainda o pessoal está sofrendo com a questão da comercialização, mas que nos próximos 10, 20 anos não temos dúvida nenhuma que vai ser uma alternativa fantástica para a nossa região. O engenheiro agrônomo Gilberto Nava, da Ipagre em São Joaquim, fala também sobre conquistas recentes na Estação Experimental de São Joaquim, como controle de doenças e pragas. Nós tivemos assim várias conquistas no sentido de novas melhorias no sistema de controle de doenças da macieira, da videira, sistemas de recomendação de adubação, sistema de controle de pragas, né? Então tudo isso foram coisas assim importantes. Teve inauguração de um laboratório recentemente? Exatamente, inauguramos o laboratório de manuseio e preparo de defensivos agrícolas, ficou excelente, uma qualidade excelente, todos os produtos estarão identificados nesse laboratório, também teremos uma melhor estrutura para preparar os defensivos para utilização nos nossos pomares comerciais da estação, né? Temos uma ala específica para pesquisa nesse laboratório, assim, então acho que vem a somar a estrutura que nós já temos e que está melhorando ano após ano. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Gilberto Nava, engenheiro agrônomo da Ipagre em São Joaquim. Ela trabalha lado a lado, combina a plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito, é uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta, seu trabalho agradece, é sua força guerreira, é uma planta que cresce. O campo se levanta, é o seu trabalho agradece, a sua força guerreira, é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, um solo ácido possui as seguintes principais características: presença de alumínio que intoxica e não deixa crescer as raízes da maioria das plantas, como cebola, milho. Alguns elementos estão mais firmes, grudados nas partículas do solo, e são mais difíceis de serem absorvidos pelas raízes. Amigo agricultor, quando aplicamos o calcário no solo de nossas lavouras, uma das funções do calcário é prender o alumínio, deixando numa condição não tóxica, permitindo assim o livre crescimento das raízes, disponibiliza mais alguns elementos, diminui a disponibilidade de outros nutrientes e pode gerar alguns desequilíbrios, como a falta de manganês. Fornece cálcio e às vezes magnésio. Acelera a decomposição da matéria orgânica. Amigo agricultor, um detalhe importante: quando aplicamos calcário em excesso no solo, acabamos criando um problema muito maior e bem mais difícil de resolver do que os efeitos negativos da acidez, porque perdem-se quase todos os nutrientes com a infiltração da água, porque o solo não segura mais. Criam-se tantos fungos que atacam até mesmo as raízes vivas das nossas culturas, matando a planta. Algumas dúvidas: por que antigamente havia menos problemas de acidez? Porque o húmus, em boa quantidade, produz um efeito semelhante ao do calcário. Gastou-se a matéria orgânica e os problemas apareceram. O calcário é um elemento químico de fora que pode ser maléfico? Não, o calcário é resultante de uma rocha moída. O que influencia a acidez do solo? As condições naturais, como a rocha, o clima, a vegetação e também as nossas atividades agropecuárias. A adubação química aumenta a acidez, como também a compactação do solo ou a incorporação profunda da matéria orgânica. Amigo agricultor, um bom manejo de adubação orgânica e a descompactação do solo diminuem a acidez. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou